9. Convidamos a Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Não faça nada sem refletir, e não mude de ideia enquanto está agindo. Não ande por caminhos acidentados, e não tropeçarás nas pedras. Não confie no caminho que não obstáculos, e seja cauteloso até com seus filhos. Em tudo o que você faz, acredite em si mesmo, porque também isso é observar os mandamentos. Eclesiástico, capítulo 31, versículos 19 a 23. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata. Ata número 21. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 21ª sessão. Aos 9 dias do mês de junho de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Adelir Castilho Maldaner; Aguinaldo Vujenski de Jesus; Ângelo Américo Branco Chemin; Antônia Dir de Lara; Fabrício Duarte Olouca e Edilson Vaz, vice-presidente; e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Ausente a vereadora Olga Stoski. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Foi feita também a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 5 de junho de 2009, a qual foi aprovada por unanimidade. Após, anunciou seu expediente da mesa. Matérias do Executivo. Projetos de Lei Ordinária número 27/2009 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóvel que especifica e das outras providências. Matérias do Legislativo. Requerimentos número 151, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a viabilização de iluminação pública, bem como urbanização do canteiro compreendido entre a BR-466 e a Marginal. Requerimento número 152/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, o envio de ofício à Brasil Telecom, solicitando a instalação de um orelhão na Vila Rural de Barra Bonita. O local é composto por um total de 22 famílias e por mais de 15 chácaras que ficam ao redor da mesma. Quando há necessidade de utilização de um telefone, as pessoas precisam deslocar-se por mais de 2 quilômetros, ou seja, até o distrito de Barra Bonita. Em seguida, passou-se ao expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Adir, que no dia 6 de junho esteve na cidade de Campo Mourão, representando a Câmara de Vereadores no encontro com as senhoras produtoras rurais sobre a legalização das terras na Amazônia. Parabenizou a senhora Maria de Lara, esposa do senhor João Moacir de Lara, que representou Pitanga no evento. Disse que ao tomar qualquer decisão ficará sempre ao lado do povo, mas sempre respeitando as decisões dos companheiros. Fez uso da palavra o vereador Carijó. Inicialmente solicitou à presidência o envio de ofício de votos de pesar à família do senhor Leandro Silva Raimundo, pelo falecimento de seu pai, Ari Raimundo. Comentou sobre o projeto de lei da encosta da senadora Cátia Abreu e sobre o seu apoio aos deputados estaduais e federais eleitos com o apoio do município de Pitanga. Fez uso da palavra o vereador Meco. iniciou-se falando do requerimento a Brasil Telecom sobre o pedido de orelhão na localidade de Barra Bonita. Elogiou o que está sendo feito na marginal de entrada da cidade e comentou sobre a rodoviária. Falou sobre o encontro com o diretor da Sanepar, senhor Evandro, sobre o investimento de 4 milhões em obras no município de Pitanga. Parabenizou a família Cury pela reinauguração da Rádio Poema. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de emenda da Lei Orgânica número 1/2009, que altera o artigo 78 e atos das disposições organizacionais transitórias da Lei Orgânica Municipal, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Passou o seu pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Adir e Meco. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h20, a qual encontra-se gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata. E o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 9 de junho de 2009. João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeiro secretário. Em discussão. Pela ordem, presidente. Eu acredito que essa ata que foi feita sobre essa última sessão, pelo menos na minha fala, está faltando bastante coisa. Eu gostaria que fosse registrado pelo menos as coisas mais importantes que foi falada aqui. E eu entendo que o respeito com os vereadores é coisa importante. Então eu gostaria que fosse registrado na ata com mais clareza o que foi dito na última sessão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu tenho ressalvas também sobre essa ata, e teve assuntos que nós levantamos aqui que eu acho que é de grande importância na defesa de vereadores desta casa que não estão constando nessa ata. Eu já vou ser bem claro, senhor presidente. Quando eu coloquei do que foi feito, foi falado, uma festa aí sobre o vereador Adir, e ele colocou também, não consta nada, o vereador Meco também defendeu, eu também defendi. E tenho certeza que os demais vereadores também não concordaram com aquilo que foi feito com este vereador. Portanto, eu gostaria que fosse feito essa ressalva. Pela ordem, gostaria que as palavras que eu falei sobre que sempre estaria ao lado do povo aqui de Pitanga, e da mesma forma, do pedido dos demais vereadores, gostaria que fosse constado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Questão da, com a ressalva? Com as ressalvas? Aprovado com a ressalva. Refazer. Refazer ela. Se ali no grande expediente da próxima sessão. Então vai ser aprovado na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agradeço. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 20/2009 do vereador João Edival Aramone. Tendo em vista o ofício número 6/2009 do Ministério Público, sugerir ao Executivo Municipal para que encaminhe a este poder projeto de lei para se instituir a obrigatoriedade da separação de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Pitanga. Requerimentos. Requerimento número 153, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na estrada que liga Pitanga Baixa e São João da Colina, inclusive dos Galhos. Requerimento número 154, 4/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando o pedido de patrulhamento com cascalhamento no bairro Santa Lourdes. Tal solicitação é urgente, visto que nem mesmo os veículos da saúde podem chegar nas casas. Requerimento número 55, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento nas estradas da Borboleta São Roque devido à dificuldade de acesso no transporte de alunos e da produção, inclusive das famílias que fornecem produtos para a feira municipal. Solicita-se a urgência do requerimento, pois somos sabedores da votação expressiva que o prefeito teve no último pleito naquela região. Requerimento número 156, do vereador Agnaldo Vujenski de Jesus. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o cascalhamento das comunidades de Santa Rita, Linha Cantu, visto a grande dificuldade dos produtores. Senhor Ivo Vujenski, João do Leite, Santos Pontes, Neri Caetano e Alceu Antônio, para fazer a retirada do leite das propriedades. Correspondência recebida. Da Secretaria Municipal do Interior, ofício número 58, convidando para participar da cidadania rural, que será realizada no dia 29 de junho a 5 de junho. De julho de 2009, na comunidade do Rio do Susto, do Hospital São Vicente de Paula, encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativo ao mês de maio de 2009, do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento da Saúde Bucal, no valor de R$ 17.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento da Saúde da Família, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 44.737. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Senhor presidente, eu só queria, gostaria que fizesse uma retificação para mim na solicitação número 156. Lá consta, lá do cascalhamento na comunidade de Santa Rita, e cita alguns nomes. Esses nomes foram só a título de exemplo de algumas famílias, mas que se dirige a toda a comunidade lá. Então, só gostaria que colocasse, tá? Que é a toda a comunidade de Santa Rita. Nesse momento, passando para o expediente do plenário, está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores aqui presentes hoje, o Geninho, assessor do prefeito, ex-vereador Alcir Pereira, Alfredo Montenegro, Angel, Luci, Creuza, Alderi, ex-vereador Enedes, Ditinho, Pedro Castellari e também o Jornal Paraná Centro aqui presente. Venho nessa noite, senhor presidente, fazer uso aonde eu posso me defender é na tribuna. Senhor presidente e senhores vereadores, gostaria nesse momento de esclarecer alguns assuntos com relação à matéria divulgada à Rádio Pitanga nos últimos dias, tendo como responsável o senhor Juscelino Veloso. De forma incoerente, irresponsável, atacou uma instituição sem qualquer conhecimento. Primeiramente, gostaria de esclarecer o que é um AverCentro. AverCentro é a Associação dos Vereadores do Paraná. que representa aproximadamente 10 câmaras aqui do centro do Paraná. E também tem a Associação Alvepar, que é também a Associação dos Vereadores do Paraná. E esse senhor Juscelino Veloso atacou muito a esta associação. Eu quero dizer aqui hoje que é um marco muito grande para a Vercentro, o Campeonato de Futebol Suíço, que foi realizado aqui, a primeira atividade realizada esse ano pela Associação da Vercentro. Então, esse repórter sabe o que fala. No entanto, de forma maldosa, o senhor Juscelino Veloso vem divulgando nesses últimos dias que os vereadores fazem apenas festa, bebedeira nesse campeonato. É a mentira. E direciona muito esses próprios argumentos, principalmente à minha pessoa. Entendo que o trabalho de um repórter deve ser pauta da verdade, não de coerência. Nunca atacar um poder para garantir audiência. E também a minha pessoa. E conhecendo da direção desta emissora, dessa rádio, sempre buscou transmitir aos pitanguenses informações verídicas para o conhecimento da população. Temos certeza que esse reporte, para o qual esta casa se manifesta com voto de repúdio, pela falta de lisura, a empresa tomará as devidas providências, com certeza, quanto à falta de respeito a esse poder. Para finalizar, eu deixo registrado aqui que trabalhamos muito para a população que representamos, pois através de um pedido junto ao deputado federal meu, Reinaldo Stephan, fomos contemplados com a patrulha agrícola que atenderá as comunidades de São Berto, Dom Bosco e Assentamento. E também temos muitos mais projetos para as outras comunidades. Assim, gostaria de pedir a esse repórter que divulgasse o nosso trabalho, pois aqui realmente interessa a nós atender a população para quem devemos o verdadeiro respeito. Hoje, ouvindo o Jornal do Meio Dia, este repórter falou que eu mandei mensagem para ele, mas desde cedo estava com o vereador Meco, aqui na Câmara de Vereadores, junto, conversando sobre esse episódio, e jamais mandei uma mensagem para ele. Então ele deve falar a verdade no microfone, não mentira. Me chamou também de amigo, mas amigo é uma palavra muito íntima. E amigo como esse, estou dispensando. Digo a esse repórter, Juscelino Veloso, respeito a minha pessoa e meus amigos vereadores, e principalmente a Vercentro. Se ele tem um microfone na mão lá, mas pelo menos fala a verdade. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Sim. É claro que nós estávamos junto com o vereador Edilson, e também ouvi. E não é de hoje. Essa maldade que esse repórter está fazendo já vem de sexta-feira, né, vereador Carijó, do qual nós já havíamos comentado. E essa a intenção dele, claro que, pelo que dá para notar, somente para Ibope, só para crescer a imagem dele ou valorizar o passe dele, só pode ser isso. Mas ele não só denigriu a imagem, ou tentou denigrir a imagem dos vereadores aqui de Ipitanga, como ele denigriu a imagem de todos os vereadores que fazem parte da Vercentro. E até nós ouvindo hoje, até ele forçou, eu não me recordo o nome do vereador de Santa Maria, quando ele falou que quando é nesse campeonato, até nesse jogo de bola, ou até... Vereador Gonçalino. Isso mesmo. Até quando ele se dirigiu a ele, ele queria forçar com que ele falasse alguma coisa sobre a atitude da Vercentro, a maneira da que a Vercentro está sendo tocada. Inclusive, esse vereador reportou que se é tomado cerveja, é comprado com o dinheiro de cada vereador. Então, ficou uma situação meio um pouco constrangedora, até mesmo para esse próprio... O duro que a gente sabe que a Rádio Ipitanga é uma emissora que tem um respeito, uma emissora bem conceituada. Bem conceituada, só que, infelizmente, existem pessoas despreparadas que ainda fazem parte. Então, era isso que eu tinha a falar, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, primeiro secretário, Lúcio Vaz, vice-presidente dessa casa, demais vereadores, ex-vereador dessa casa, vereador Inetos, ex-vereador dessa casa, Cico Pereira, chefe de gabinete, Geninho, funcionários municipais que aqui estão presentes, conselho tutelar também está aqui presente hoje, está, agora é funcionário da prefeitura, Paraná Centro, o jornal Paraná Centro, que está aqui presente, a senhora Amaral e a Cênita. Obrigado pela presença. E mais cidadãos que aqui estão presentes, prestigiando os trabalhos dessa noite. É lamentável que a gente tenha que vir para a tribuna e esses episódios que começaram a acontecer há poucos dias na sessão passada, ataques a um vereador dessa casa, injustos. Quando falam que o vereador Carijó, o vereador Mé, come no coxo do deputado Alexandre Cury. Então, todo cidadão que apoia um deputado, ele come no coxo dele. Segundo palavras do nosso prefeito. Mas isso até não é tão grave. Não. Agora, o ataque foi feito ao vereador Adir, foi demais. E eu vim aqui e fiz essa defesa. Vim aqui fazer essa defesa. Farei sempre. Acho que todos os vereadores dessa casa merecem respeito, como os funcionários municipais nossos merecem o respeito. E isso que aconteceu agora com o vereador Edilson. Esse ataque a Avercentro, vereador Edilson, segundo os comentários que a gente escuta, um absurdo. Para mim, eu analiso que é uma falta de conhecimento. Segundo comentários, que Vosso Excelência estava bêbado. Ao menos enquanto eu estava lá, eu não vi isso. Não. Posso afirmar aqui com os demais vereadores que participaram. E eu não sei a razão disso. Ou por que esse ataque tão descabido ao vereador Edilson Vaz. Será? Isso me dá o direito de eu pensar alguma coisa diferente. Estão querendo tirar alguma vantagem disso. Permito a palavra. Pois não? Você falando, eu me lembrei. E mais ainda, esse repórter, sábado, depois do programa dele, foi no bar do Joãozinho, onde serve feijoada, e descascando a lenha. Em meu nome, teu nome, pro vereador Aguinaldo, e ele não sabia que a minha filha estava ao lado dele. Então, será que o bêbado Edilson Vaz, que chegou sábado, 3 horas da tarde, lá em Santa Maria, nem sei por que falou do meu nome, que eu não falei nada, nem conversei com ele. Então, eu até não sei a dificuldade que esse cara está tendo, certo, para falar do meu nome, porque eu não jamais falei, conversei com ele, chamou de meu amigo, nunca fui amigo dele. Veio da Boaventura, foi para Santa Maria, agora está em Pitanga, que uns dias está em Vaiporã, mas eu sou de Pitanga. Vereador Edilson, eu, juntamente com o vereador Meco, vereador, e nós viemos mais cedo de lá de Santa Maria, almoçamos e um pouco viemos embora. Eu sei que a Vossa Excelência ficou lá e o senhor faz parte, é detrimento da Avercentro. Ficou lá, até bonito, ficou lá até, acho que até 6 horas da tarde, né? Vossa Excelência ficou lá, 5:30 da tarde, prestigiando e representando. Fez sua parte. E eu falei com gente lá de Santa Maria. Eu hoje ninguém falou, e Vossa Excelência está se bebendo, e a gente conhece Vossa Excelência. Eu quero dizer aqui de público que eu também gosto de uma cervejinha. Adoro uma cervejinha. Acho que a maioria gosta de tomar uma cervejinha, é gostoso uma cerveja. Agora, então, todo mundo, o que o Vita sabe, tomar socialmente. É a diferença. Se alcoólatra é diferente. E muitos são alcoólatras até por uma fraqueza que tem, até uma doença que são internados e tal. Agora, chegar numa emissora de rádio, fazer uso no microfone, e desmerecer uma associação de vereadores, nesse sentido, eu até acredito, tenho certeza assim, absoluta, que a direção da rádio deve tomar suas providências. Permita uma parte, porque eu não concordo que a direção da rádio vai concordar e ficar impune o repórter falar um absurdo desse. Com muito prazer, vereador Rinaldo. Conforme colocado pelo vereador Edilson, realmente eu estive ali no Joãozinho, né? Fui lá, na verdade, eles vendem feijoada no sábado, sempre vou no sábado lá, quando dá. E logo que eu cheguei, realmente, eu vi a filha do Edilson lá. Logo depois chegou a esposa dele lá, namorado dela também, estava junto, Edilson. E logo que eu cheguei perto do balcão, realmente ele começou a colocar. Eu não fui nenhum dia nesses jogos, aqui por outros compromissos que eu tinha, mas ele realmente colocou que era uma bebedeira, que tal acontecendo. Eu falei, ó, essa é uma questão dos jogos que estão organizando lá. Se há bebedeira, não, eu não acredito, eu falei para ele. Se você realmente está falando, você deve ter uma fonte que falou que alguém tinha ingerido quantidade de bebida assim exagerada, mas eu na verdade, não posso te dizer. Eu até acredito que não, porque é uma forma de confraternização dos vereadores. Isso foi feito, não só, não está sendo feito só agora, já foi feito nos outros mandatos, mas realmente ficou algo assim meio direcionado mesmo, né? Passa a impressão. Mas eu acho que foi pura falta de conhecimento mesmo. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Questão da responsabilidade da imprensa, né? Vereador Guinaldo, obrigado pela colocação e estou aqui dizendo que todas as vezes que o vereador Edilson, que é vereador dessa casa, colega de vereador, é nessa legislatura. Eu não vi nenhuma vez o Edilson bêbado. Eu tenho certeza que os demais vereadores não viram, por quê? Até no momento que a gente ficou, entendeu tudo, eu nunca vi isso. Segundo, você falou de mim, vereador Edilson. Ele pode me criticar. Porque me nomearam de técnico do time dessa casa. E eu tenho a responsabilidade de escalar o time. E nós estamos praticamente classificados. Né? E eu sempre recomendo os atletas. Vão dormir mais cedo no sábado, nada de bebida, vão dormir, para no outro dia nós ganhar os jogos. Agora, eu sempre digo assim para os atletas, e não é só vereador que joga não, tem funcionários municipais que também jogam no time, fazem parte, tem suplentes de vereadores que jogam também. O que é a Avercentro? A Avercentro, esses jogos é para integrar. Integrar os vereadores, a região central, de repente, vem, meu Deus, se a Vercento assumiu agora, os deputados estão de recesso. Então, mais para frente, as coisas vão acontecer na Vercento, como já aconteceu e com os outros presidentes, e o campeonato sempre saiu. Se não saísse, nós iam ser criticados por não promover o campeonato. Então, esse campeonato, o fundamento é para integrar, os vereadores se conhecer, vereadores novos da nova legislatura, tem que se conhecer. Esse é o fundamento, né, vereador Rinaldo? Que nem os mais velhos já conhecem mais vereadores, os novos se integrando. Eu acho isso bonito. Faz parte. E tenho certeza que na hora de defender os interesses do município, nos interesses da região central do Paraná, todos os vereadores da associação da Avercentro estarão defendendo todos os interesses do município, os interesses dos seus prefeitos. Uma parte, pois não. Só reforçando, até inclusive, dá para convidar esse locutor e dar uma olhada aqui, que tem alguns troféus que foram até ganho por outros vereadores que participaram já há tempo. Se eu não me engano, parece que quem foi que até fundou a Avercentro foi o vereador Orlando Valec. E a partir dali, muitos troféus que foi até ganhos pelos vereadores daqui da Câmara. E toda a vida teve essa confraternização, teve essa comemoração, essa festa, vamos dizer assim, porque a hora da Avercentro ser, como é o presidente da Avercentro, que é o Nego Leal, até por sinal ele deu uma entrevista hoje dizendo que dali a pouco um trabalho que está sendo feito e homenageado por algumas pessoas, sempre existe alguma crítica. Obrigado, vereador Meco. Então eu quero dizer aqui, ó, que vereador Edilson, tem a minha solidariedade, tenho certeza dos demais vereadores e não só, e também dos funcionários que jogam, que fazem parte da administração, da população e dos vereadores que compõem a Avercentro. Muito obrigado pela atenção de todos. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente, senhores e senhoras que hoje nos prestigiam nessa sessão. Eu quero fazer aqui, estender um convite também à presidência e a todos os nobres vereadores, vereadora Olga, que na próxima segunda-feira, dia 22, estará sendo lançado na cidade de Londrina o Plano Safra 2009-2010, no Parque Governador, ex-governador Ney Braga, Parque de Exposições, onde estará presente o presidente Lula, o governador do estado do Paraná, senhor Roberto Requião, também o presidente, o nosso ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, o presidente da FAEP, onde nós estamos ansiosos para ver o lançamento dessas medidas da nova safra. Nós temos muitas reivindicações dos nossos agricultores, através das nossas entidades, em virtude de que os agricultores nessa safra agora 2008-2009 não estão conseguindo cumprir todos os seus compromissos. E conforme foi colocado pela mídia, nós tivemos 10 milhões a menos da nossa safra. 10 milhões de toneladas, né? Então eu espero que agora, na próxima segunda-feira, seja contemplado aí aos nossos agricultores boas novas para que possamos aí ter condições de plantar aqui no estado do Paraná e no Brasil todo. E para que a nossa população tenha condições também de adquirir alimentos com preço acessível, mas para que isso aconteça, nós precisamos dar condições que os agricultores produzam. Então, segunda-feira, dia 22 de junho, em Londrina, será lançado o Plano Safra 2009-2010. Gostaria também de falar um pouquinho daquele ofício que eu fiz, a questão da Pitanga Baixo, que liga São João da Colina e também que vem até a cidade de Pitanga, na questão do cascalho. E aproveitando também, quero falar aqui da questão do quarteirão Aparecida, que também nós já fizemos o requerimento solicitando o cascalhamento daquelas localidades, naquela localidade, porque na última semana que nós tivemos aí, que choveu, houve bastante intensidade de chuva, nessas localidades praticamente não houve o transporte escolar. Eu sei e tenho conhecimento de que o executivo, o senhor prefeito municipal, ele já... eu tenho conhecimento que ele falou que vai fazer uma reunião com os transportadores e que será dada uma prioridade às localidades que estão precárias nessa questão. Então, eu espero que nessas localidades haja aí um trabalho, quarteirão parecido, até eu recebi uma comissão de pais e mães lá daquela localidade, relatando esse fato de que as crianças ficaram praticamente uma semana sem vir para a escola. E nós temos que dar aqui uma atenção especial, porque a educação, né, vereador, como foi citado hoje na reunião na que nós participamos lá no fórum, é o tudo que nós precisamos para ter uma boa cidade. Então, nós precisamos que haja esse empenho do nosso executivo para que dê prioridade a essas localidades que trazem as crianças do interior até a cidade para participar das escolas. Quero também fazer aí um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram participando aí do dia 1º até domingo. Nós tivemos uma trezena sendo rezadas lá na igreja de Santo Antônio da Planalto, e onde no último domingo, dia 14, nós tivemos a festa, que graças a Deus e também com a colaboração de todos que lá estiveram, correu tudo em paz. Foi um sucesso o evento. E eu quero agradecer a todas as pessoas que lá trabalharam, lá doaram. Em especial aqui quero citar que o vereador Fabrício, vereador Dirceu, vereador Dilson, que contribuíram com aquela comunidade, que sempre estão participando dos eventos realizados pela nossa comunidade. E convidar a todos também para um evento, uma festividade que haverá na localidade de Limeira, nesse próximo sábado, onde haverá uma missa campeira, lá na igreja Santo Antônio também, onde eu tive a felicidade de ter nascido na comunidade de Limeira, onde meus pais também trabalharam na lavoura e também trabalharam na serraria hoje, que não existe mais, lá do seu falecido Osmar Chimi, da dona Neuci, e que eu sempre tive um grande respeito, e que já tive a oportunidade de falar em público que, na época, quando nós fizemos a nossa primeira comunhão da Igreja Católica, nós que trabalhávamos lá na lavoura, meu pai e minha mãe, que eram pessoas muito pobres, e na época a serraria tinha um grande número de funcionários naquela. E a dona Neuci sempre trabalhou na questão social, não só para os funcionários, mas ela também reunia aquelas pessoas, aqueles pequenos agricultores que nós fazíamos partes, que não tinha condições de até, como dizia naquela época, de aprontar os filhos para a primeira comunhão. E os seus Marchiminha, dona Neucias, fazia doação de uma calça, de uma camisa e também de um sapato para aquelas crianças. Então eu tive a felicidade de poder participar dessa época e também de ser um beneficiado pela família Chimi. São pessoas que valorizavam o pessoal que trabalhava, os seus funcionários, e na época não era nem funcionário, era chamado de operário, né? E eu tinha um tio que meu pai, meu avô, meus tios, e nós que trabalhávamos assim no interior, não tinha nem condição de comprar o pão branco, né? Comia broa mesmo, né? E a gente tinha uma alegria muito grande de vir até a serraria, onde os operários tinham condições de comprar farinha de trigo e fazer o pão branco. Então, para nós, era uma alegria muito grande quando chegava e comia um pão branco, né? Então, talvez hoje, quando você chega numa panificadora e vê aí um pedaço, um pão branco, um pão francês, hoje está bem mais fácil. Mas naquela época não era tão fácil assim. Concedo a parte? Pois não. É, sempre é bom a gente ouvir assim, o cidadão falando essas coisas boas que aconteceram no passado. E então, ver quanto foi justo, né, essa homenagem que está o parque, exposição hoje lá, no quadro de Chimim, está sendo homenageado. E hoje, vereador, a novidade, não é uma, aquela vez o pão branco era novidade, né? Hoje a brua que se torna novidade. Voltou novamente, né? Então inverteu? Exatamente. Hoje o pão de branco já é normal, tão comum, né? Hoje eles vão na panificadora lá para pegar o pão de centeio, de broa, né? É. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Também, vereador. É claro, quando o senhor fala dessa festa, até a gente lembrando que nessa época era a festa, a caeira de Santo Antônio, fogueira de Santo Antônio, que era também bastante famosa e vamos dizer assim, proporcionada pelo tio, que tinha essa comemoração e era até chamava bastante pessoas, vinha, fazia com que as pessoas viessem e participassem. É, isso faz lembrar bastante coisa boa, né? Exatamente. Então era comemorado aí o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, e eu tive a felicidade de nascer aqui ali na Serraria, recebi o nome de primeiro nome de Antônio, meu padrinho também se chamava Antônio, fiz a primeira comunhão não tinha igreja naquela época, mas na Serraria Santo Antônio. E vim morar aqui na Planalta, onde que tem o nosso padroeiro, Santo Antônio. Então, eu sou também devoto de Santo Antônio. E isso marca, assim, a todas aquelas pessoas que contribuíram pela formação nossa, não só minha, mas eu me lembro, assim, de tantos amigos, o próprio Preto, lá da Limeira, os Mazur, os Porcapiuque, o Joãozinho, aqui do Patrimônio, que hoje tem até um conjunto. Enfim, pessoas, Erundina, são pessoas que participaram. E não esquecendo de que nessas festividades nós tínhamos uma grande professora do interior, que se chamava Otália Radelinski, que era a nossa professora, era a nossa catequista, e que sempre aprontava todos os alunos para participarem dessas festividades. Então, finalizando, quero então, mais uma vez, convidar que participem da festividade lá de Santo Antônio da Limeira, e agradecer mais uma vez, em especial, a todas as pessoas que lá estiveram. Me perdoe os nobres vereadores, que eu tenho certeza que se não fizeram a doação direta, mas eu tenho certeza que lá estiveram contribuindo também, adquirindo churrasco, e a todas as pessoas aqui do centro e demais localidades que estiveram prestigiando a comunidade da Vila Planalto. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria iniciar até solicitando que seja enviado um ofício de pesar pelo falecimento da dona Iracema, mãe do ex-vereador Renato Luiz Fernandes e também esposa do ex-vereador Manuel Fernandes. Solicitar que a mesa envie esse ofício de pesar, porque é uma família que marcou também a história de Pitanga. Eu queria até falar também sobre... Hoje nós estivemos conversando com algumas pessoas que receberam algumas intimações, qual já foram entregues para o comércio do ISS. Algumas intimações que, é claro que nós sabemos que o município, a administração tem que ter recurso. Mas eu, como faço parte da Comissão de Políticas Públicas, eu gostaria até de sugerir a essa casa uma audiência pública para que seja estudado meios ou até dado uma certa, um certo tempo ou até uma maneira viável para que essas pessoas que estão recebendo essas intimações tenham como se... Eu vou dar exemplo até. Esse ISS, que está sendo elaborado pela administração, que está sendo intimando as pessoas a comparecerem, seria um retroativo de 5 anos. Quando que as pessoas que pagaram, que recolheram, foi estipulado pela administração, pelo executivo. Se era 10, ou 15, ou 20, poderia ter aumentado, até dobrado 50% ou 100%, que iria para 20 ou 60 até. Agora, retroativo com 5 anos, fica difícil, ainda mais na crise que está hoje. Então, e muitas pessoas hoje até não recolhem, como médicos, dentistas, acho que até advogados, acho que são poucos os que recolhem. Então seria uma maneira até para que dê uma oportunidade para as pessoas até acertarem, mas com mais tranquilidade. Eu também queria, vereador Fabrício, estivemos conversando com algumas pessoas, alguns farmacêuticos, até com o Paulo Castilho, com o qual tivemos hoje na reunião do Comutran, o problema das farmácias. Também, se for preciso, porque há interesse que as farmácias abram 24 horas. Há interesse da população. Não há muito interesse dos farmacêuticos pelo gasto. Pelo gasto que eu digo é bancar um farmacêutico e dali a pouco não ter retorno. Mas eles estão dispostos, eles estão com vontade de resolver esse problema. Mas nós volto a falar até do 24 horas no postão. Porque não adianta as farmácias estarem abertas e pessoas que precisam, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo como muitas, vão no hospital no 24 horas e esperam amanhecer para ir no posto de saúde. Então eu acho que tem que ser conversado, tem que ser bem conversado, para evitar esse constrangimento das... Eu já termino, presidente. Mas eu queria também, já que o presidente está aqui, apressa um pouco, eu queria... Tivemos até esses dias atrás uma lista que apresentaram dos condutores de CNH apreendidas. Fiz questão mais de falar sobre isso, até o chefe de gabinete do executivo está nos prestigiando hoje, para que tome uma providência em dar uma olhada, uma analisada nessa lista, porque se por acaso tiver funcionário público com a apreensão dessas CNH, pode dar problema para o executivo. Então, é o que a maior parte das firmas, principalmente transporte, estão procurando informação, procurando até dessas CNHs, para que elas não tenham problema. E, como nós vimos, alguns nomes de funcionários públicos, se estão na lista, seria interessante que fossem já direcionados para o DETRAN para legalizar essas carteiras de habilitação. Nós montamos, foi feita uma reunião, presidente, no executivo, o qual já foi montado o Comutran em Pitanga. O presidente é a Janine Grande Martins, vice-presidente Paulo Castilho, secretário Ângelo Américo Branco Chimim, primeiro conselheiro Felipe Cabral Dalla Vecchia Sauer e segundo conselheiro José Vélez. Hoje ainda tivemos uma reunião lá no fórum, até quem promoveu essa reunião foi o presidente da OAB. Muitas entidades, muitas pessoas ligadas participaram. E o presidente da OAB nos passou uma pauta de problemas no trânsito de Pitanga. Muita gente participou, inclusive o jornal Paranacento também. E confesso que coisas que realmente eu acho que conheço com o Comutran, sendo que nós fizemos até um projeto de lei hoje, alterando o artigo 2º da lei, o qual participaria somente do Comutran a 48ª Siretran, 3ª Companhia da Polícia Militar, Câmara de Vereadores, Conselho de Segurança, o CONSEG, Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL, Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal da Cidade, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Formação de Condutores, CFCs, instalados no município, União Municipal das Associações de Moradores de Pitanga. Seriam 10 segmentos. Com esse projeto de lei que nós fizemos hoje, nós abrimos para mais 2 segmentos. Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, que eu acho que seria interessante que participasse também. E o 12º, que seria a Cooperativa de Transporte Escolar de Pitanga, que é um dos que também fazem parte do nosso trânsito aqui em Pitanga. O que eu achei até um pouco complicado, até porque quando terminou a sessão, inclusive depois que tinha saído o vereador Adir, o vereador Carijó, o vereador Edilson, pelo motivo que tinha a reunião da Câmara, eu não sei se é secretário-geral, secretário, mas eu acho que era, pelo menos era secretário-geral, doutor Eliseu, começou a ler essa pauta, que é muito comprida, eu não vou ler, mas ele, algumas coisas como fiscalização do tráfego de caminhões, carreta na cidade, a rua Conselheiro Zacarias, essa que tem uma, ela é estreita, não existe sinalização e demarcação de estacionamento para moto, calçada estreita, implantação de uma mão única na Gonçalves Padilha. E a cada item desse, o secretário diz que já está resolvido. Para não apurar tanto a rua Conselheiro Zacarias, daqui 1, 2 ou 3 anos, há uma previsão de uma segunda avenida. Eu concordo que foi feito o projeto. Eu acho que é aí que funciona a administração. Mas o nosso problema é hoje. O nosso tráfego, o nosso trânsito hoje está complicado. Não é daqui 2 ou 3 anos. Não é sonho. Nós temos que pôr os pés no chão. Nós temos que realizar o que está acontecendo. E da maneira que o secretário chegou lá a falar, por que o Comutran? Por que nós vamos fazer um conselho de trânsito se o problema já está resolvido? Todos os problemas já estão resolvidos no papel. na administração, palavras do secretário. Eu só queria dizer que a vontade dessas pessoas que fazem parte desses segmentos, a vontade é grande de resolver o problema de Pitanga, ou pelo menos de tentar. Alguns até sugeriram de acabar com os sinaleiros, até o vereador Carijó, e o pedestre. Seria interessante, mas nada vai ser resolvido sem o engenheiro de trânsito fazer um estudo aqui em Pitanga. Porque não você, eu, nem o vereador Adil, o vereador Carijó, nenhum de nós aqui que vai ter, eu acho que, competência, porque é fácil dizer que a autoescola está atrapalhando ali na esquina. Até foi comentado lá ainda. É fácil dizer, porque não é o filho dessa pessoa que está ali aprendendo a dirigir. Porque se for o filho dele e um passar e mandar para a puta que pariu, perdão a palavra, me desculpa, mas é o que dizem quando é atrapalhado o trânsito. Eu acho que nenhum de nós gosta que chamem ou mandem um filho nosso para esse lugar. Infelizmente, foi falado em educação. Já, só um minuto. Foi falado em educação. Tem que ter educação para o trânsito. É realmente. Dali a pouco, na rua, tal, nós temos que mudar. Mas o meu comércio não é naquela rua. É o comércio do vizinho, do outro. Aí é fácil. Não adianta nós tentar resolver o problema de cada um. Para alguns, vai ser complicado. Eu sei que essa tarefa que nós, do Comutran, dessas pessoas que assumiram, vai ser difícil. Mas sem estrutura, sem pessoas com conhecimento para fazer a diferença dentro do município, dentro da área urbana, vai ser difícil. Faça o favor, vereador Dinho. Obrigado, vereador Meco. Eu só queria dizer que foi muito louvável a iniciativa da OAB. Eu também tenho conhecimento de que os nobres vereadores anteriores a nós também apresentaram, vereador Aguinaldo, vereador Carijó, Vossa Excelência, participar também de debates, procurando soluções para o nosso trânsito. E eu acredito que Vossas Senhorias, todos os senhores vereadores também tiveram, talvez assistiram hoje, né, quando a TV Globo mostrou na cidade de Curitiba a violência do trânsito, aonde que é, olha, a gente fica até sem palavras para falar de como que um veículo se torna uma arma, né? Parece que o povo que é hoje não tem mais um minuto a perder, vendo aquelas imagens de quando o caminhão estava descarregando, me parece que em frente a uma floricultura, né? O veículo anterior, conduzido pelo pai e filho, desceram e agrediram, e foi... É uma coisa absurda, né? Então eu fico muito louvável de nós estarmos discutindo para que não venha acontecer aqui na nossa cidade o que aconteceu naquela cidade de Curitiba. E que hoje está sendo notícia nacional desse episódio, né? Infelizmente, tem muitas coisas boas que acontecem, mas essa é uma coisa negativa que foi levado, infelizmente, do estado do Paraná para outros estados. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O senhor pediu uma parte, vereador Caju? Eu só queria fazer uma colocação do conselho, porque eu entendo o seguinte. A administração, que é o executivo, são os assessores, e o conselho, ele que vai determinar como é que as normas, essa é contramão, essa aqui não é. Eu acho que é por isso existe o conselho. Senão não tem nem sentido ter um conselho. Eu acho que isso é a parte das sugestões vem do conselho. Que ele vai pegar as sugestões junto com a sociedade. Porque foi colocado. Como dividir as ideias lá? Um já não quer acabar com o sinaleiro, o outro. Tá, mas e o pedestre? Que um falou lá que tem problema, né, Américo? Que o nosso motorista não respeita o pedestre. Quer dizer que você, então, para lá, não fecha o sinal, vai passar quando? Que você tem pico, que umas horas lá é movimentado mesmo. Tem uns horários de pico já. Então tem que ser muito planejado, muito estudado e sem precipitação nenhuma. E realmente esse negócio de é rua, é contramão, fecha. Para aí o comércio. Tem que ter um monte, tem que cuidar muita coisa. Por exemplo, esse vereador e os vereadores demais, foi falado. Lá teve colocações, eu não vou fazer nome, que parece que no passado ninguém fez nada. Mas tem sugestões aqui por parte da casa, deste vereador, de limitar estacionamento em frente a uma farmácia, transporte de caminhões de tráfego pesado na cidade. Defendo a administração pública que não tem asfalto que aguenta se não coibir tráfego de 10, 15 toneladas em cima. Qual é o asfalto que vai aguentar? Qual é o calçamento que aguenta isso? Esses asfaltos de cidade não foram feitos para essa tonelagem. É diferente, tem que entender isso. Senão da rodovia não aguenta, agora esses aí vão aguentar. Então vão ficar a vida inteira, vai sair prefeito, entrar prefeito, tapando o buraco. Tá, para hoje, dali uns dias, está tudo arrebentado de novo. Obrigado, vereador Neco. Eu até queria, até concluindo, que realmente o Comutran é uma boa. É uma. Por quê? Porque várias pessoas, várias cabeças pensantes vão participar. Enquanto que no PPA seria destinado para sinalização, para o trânsito, recursos do município. Recursos livres do município. R$25 mil. Esses R$25 mil dependem de convênio. Depende de convênio feito agora, depois do Comutran já elaborado, já concluído, para que essas verbas venham. Verbas do governo federal, convênio com o governo estadual, aí sim. Então eu acredito que nós vamos trabalhar todos juntos. Eu acho que a intenção nossa é participar. Claro que algumas coisas já estão quase que resolvidas, ou pelo menos direcionadas. E nós só temos que fazer a nossa parte. E para concluir mesmo agora, presidente, eu queria dizer para o vereador Adilson que eu também assino, se o senhor me permitir, essa moção de repúdio a esse locutor que simplesmente está pondo os pés pelas mãos. Obrigado. Vereador Becker, só me permite para colocar. Vejam bem, se eu entendi a sugestão do vereador Edilson, uma moção de repúdio. Olhe bem, eu acho, no meu entendimento, ele atacou a Avercentro. Tem que partir da Avercentro. Essa moção de repúdio tem que vir lá da Avercentro. Todos os vereadores que compõem ela. Quem foi atacado foi a Avercentro. Não esta casa de vereadores, né? Também, mas mais foi a Avercentro. Foi também. Não, algum ataque aos vereadores, casa, né? Eu entendo. Eu não... Agora, a Avercentro, não sei, eu gostaria de ver a sugestão também dos demais vereadores, mas eu acho que a moção então tem que partir da Avercentro. Vereador, também seria interessante, porque, bom, a partir daí, o Nego, que é o presidente da Avercentro, tanto quando o vereador falou hoje que ele votou para o Nego, eu votei para o Nego também, para a Avercentro, e ele teria que fazer essa diferença, mas nós podemos dizer, porque eu até escutei no rádio, quando esse locutor se direcionou à pessoa do Edilson. Então eu acho que eu continuo ainda assinando, por mais que... Então seria as duas. Então seria as duas, assinaria as duas. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Senhor presidente, eu vou pedir para falar daqui, eu estou com uma forte dor de cabeça, e rapidinho, só para explicar algo com relação ao colocado aqui pelo vereador Mé, com relação ao ISS, e também com relação a essa questão de alguma adequação aí com relação ao nosso trânsito. Com relação ao ISS, eu estive conversando com algumas pessoas, conversei inclusive com o Eliseu, conversei com o secretário de Finanças, conversei com o prefeito, e eu E foi contratado, uma profissional aí nessa área tributária, que inclusive já trabalhou no mandato do ex-prefeito, e que fez um trabalho considerável. Houve um acréscimo na receita tributária do município muito boa. E ela realmente andou fazendo os levantamentos ali sobre essa questão de quem paga, quem não paga, quem é devedor ou não do ISS. E é bom que se frise que para pagar o ISS teve que ter um ganho, ou seja, só paga quem teve um rendimento em razão do serviço que prestou. Mas eles o que estão fazendo? Na verdade, estão primeiro chamando a pessoa, pelo menos foi essa informação que eu tive, chamando para explicar, para conversar, até para, de repente, esclarecer até a questão da base para a formação do valor em si. Mas não está havendo assim, uma medida brusca, uma medida assim, de lançamento, de autuação, de inscrição em dívida ativa, de forma que não houve nenhuma até agora. Então está... Uma parte. É claro que nós conhecemos até o trabalho, nós temos que parabenizar, até na Avercentro, quando o vereador Cata era presidente, ela fez uma explanação sobre recursos para o município. E até, inclusive, no tempo, se eu não me engano, do Osni, que o prefeito Osni era, na época, era o prefeito do município, ele teve um problema muito sério, até para conseguir receber da Coamo esse ISS. Então, eu acredito também, eu não queria, quero só dizer que eu não falei, até não contestei, eu queria só que, antes que acontecesse alguma coisa, ou algum buchicho, pendendo para o lado de 5 anos retroativos, porque a conversa chega de uma maneira que espanta as pessoas. E quando mexe com o bolso da pessoa, é complicado, ainda mais numa crise que está. Então, só para mais para título de esclarecimento, até de precaver que isso não venha a acontecer, que esse trabalho, até posso dizer, muito valorizado dessa Janete. Funcionária Janete, que seja feito, claro, mas nós dá oportunidade para essas pessoas de fazerem com que fique mais fácil até o pagamento, que se administrações passadas tivessem feito esse estudo e já gradativamente tivessem cobrado, seria bem mais fácil o pagamento. Inclusive eu conversava com ela hoje lá em Boa Ventura, que ela atende lá também, e que lá ela está fazendo o mesmo serviço e teve algumas discussões com relação à própria base de cálculo. Foi feito um valor e depois foi sentado, discutido e acabaram, de repente, verificando que os valores não eram aquilo. Então, está sendo propiciada a outra parte realmente que possa dialogar e que, de repente, possa até questionar os valores. Mas louvável as colocações do excelência. Só uma colocação, então, desculpa interromper mais uma vez. Que teste, quando eu falei da Comissão de Políticas Públicas, que seja feito até uma audiência pública, ou qual que as pessoas possam vir aqui e se manifestarem para dar o parecer ou dar até a sua colocação. Até fica a sugestão do chefe do gabinete, doutor Lizinho, está por aí. Com relação ao próprio trânsito mesmo, eu não participei da reunião de hoje, mas já participei de uma outra que teve, acho que o vereador Carijó esteve presente, que era, a discussão era no mesmo sentido, né? E a gente também fez algumas sugestões aqui. Da mesma forma, conversei com a administração já, talvez, não sei se conversei com o Eliseu, não lembro bem, Eliseu, e que de lá já havia a possibilidade, e está sendo viável, estudado realmente, projetos realmente para mexer nisso. Inclusive, algumas ideias surgiram com relação à identificação das ruas, como é feito em algumas cidades vizinhas, como é o caso de Apucarana, que os nomes das ruas são colocados, pintados nos postes, aí não tem dificuldade, aí evita-se de levar a posta, né? O posto é mais difícil de levar, né? Porque as placas, grande parte, carregam realmente, aí é um problema, certo? Como você fala, assim, eu acho que o primeiro ponto é a educação no trânsito, que não é fácil, a gente sabe que trabalhar em situação é difícil. A questão dos caminhões, mesmo dentro da cidade, eu acho que tinha que disciplinar essa questão, outros problemas também que tem que ser estudado, já que as autoescolas, por exemplo, não têm a sua pista, então vamos definir um local só, que hoje já está tendo vários locais, né, vereador Meco, e inclusive perto do fórum está um problema sério, o próprio Poder Judiciário lá, os integrantes do Poder Judiciário estão com um problema, né, porque está se acumulando e estão vindo quase todas as autoescolas por ali, e está chegando quase na frente do fórum, né, então precisava ser estudado, sentar junto com as autoescolas, então, de repente, tudo de forma assim que eu acho que possa atender a todos, né, mas principalmente o município, né? Me concedo a parte? Sim. Vereador Aguinaldo, realmente, veja bem, o que é o Conselho Municipal do Trânsito? Tem muitas coisas, eu sei que a população, eles culpam o prefeito. Tendo o Conselho decidindo, é o Conselho que é uma responsabilidade. Então, eu acho que é bom para a administração. Todas as administrações vão ser bom, tendo esse Conselho atuante. Um Conselho atuante. Vamos ser bem claros no passado. Lembro quando eu cobrei aqui, nessa casa, está gravado. O vereador Orlando Valec fazia parte do conselho. Inclusive, ele disse que ia sair do conselho, que o conselho não atuava. Estou lembrado? Ele usou essas palavras aqui. Ele estava querendo fazer e tal. Então, tem que ver. Vamos esperar que esse conselho atua, vamos colaborar. Está bem representado também o vereador Meco, que representa aqui nessa casa, no conselho. Demais segmentos da sociedade que representa, para nós melhorar. Solucionar todos os problemas, não vai solucionar todos os problemas, mas vai melhorando. Eu acho que esse que é o ponto. Obrigado, vereador. Mas eu acredito sim que o projeto que o município pretende implantar vai ser discutido com o conselho junto. Eu acredito até que possivelmente, e acredito que deveria ser feito também uma audiência pública, na verdade, para ouvir a sociedade, mas tenho certeza sim que, embora a administração esteja aí há pouco tempo, mas já está se pensando nisso de forma bem clara, objetiva, e não tenha dúvida que nós vamos... Só para colocar, hoje breve, foi uma audiência pública hoje. É sim, audiência proposta aqui, de iniciativa da OAB, né? Mas eu digo já com os projetos em mãos, já com as ideias concretizadas, de repente, pelo menos no papel, para que elas possam ser expostas ao conselho e à sociedade, sim. Inclusive, nós saímos lá, mas... Houve uma proposta lá de aqui 40 dias, inclusive eu sugeri que fosse feito no momento que nós tínhamos de sair, se ele tirar, não tinha reunião da Câmara. Aí o presidente da ORNA, que estava comandando lá, ele falou que em 40 dias, né, faria um outro. Não sei se ficou isso definido. Então, 40 dias tem outra audiência. Inclusive, nós estamos atrasados, porque naquela audiência que teve, também era para sair uma proposta, e na verdade todo mundo acabou ficando quieto e não saiu. Né? É bom que saia esse projeto, que o município possa atuar de forma efetiva junto esse projeto, junto com o conselho e a sociedade. Né? Mais uma parte, só falando sobre essa, que na reunião passada, até que quando nós estávamos lá no mesmo lugar, até no fórum, que foi esses 40 dias, inclusive o doutor César, presidente da OAB, até comentou que nessa reunião daquela vez, foi sugerido que em 40 dias as balizas do prático, do Detran, não estariam mais lá. Só que, dali a pouco, no papel é fácil até de falar. Até agradecer o chefe de gabinete, que até cedeu, porque é um incômodo. Realmente, é uma preocupação com criança e tudo, que as balizas que eram lá na Pitanguinha foram mudadas ali para o Redondo, ao lado da casa do Blasio. Então, eu acho que se nós acharmos problema e não achar solução, não tem como. Eu falei para o doutor César que se eles acharem uma solução para que consiga mudar dali, porque vamos ser um pouquinho mais do pé no chão. É fácil, ele sugeriu que fosse lá na Pitanguinha num calçamento. Um veículo de autoescola manobrando no mesmo lugar em cima de pedra, não dá para pagar pneu. No asfalto já é complicado, chega a fazer buraco no asfalto. Então imagine. Então é uma situação complicadíssima mesmo. É complicadíssima, porque não tem como mudar assim de uma hora para outra. Eu acredito que ele sugeriu até que tem um terreno lá que foi doado já para o Detran. Só que quem que vai construir? Não tem quem construa. Não tem? Hoje ainda não tem. A partir do momento que o Detran construa a sede, aí tudo bem. Mas, do contrário, não há condições. E mesmo que tire de lá, o fluxo de veículos das autoescolas vão continuar passando na frente do fórum. Eles vão continuar passando. Eles não vão, porque ali a baliza é até, ela não é em frente do fórum. A baliza é longe. Agora, a passagem dos veículos em frente do fórum vai continuar. Então, é mais difícil. Eu acho que o cerne da questão, na verdade, é identificar, de repente, uma rua pavimentada com menos fluxo de veículos. Porque, na verdade, o problema não está ali na baliza. O problema é que eles saem fora e ali tem dias que tem 6, 7 carros. Eu estava verificando hoje em frente ao escritório do Clevinho, em frente ao escritório do Vicente, e um veículo foi até praticamente em frente ao fórum fazendo manobra e voltou. Atravessou na pista, e daí a pessoa que estava prendendo não conseguia voltar. E ali criou um problema. A gente entra dentro fora, a gente escuta lá dentro inúmeras reclamações. Então, eu acho que primeiro tinha que fazer um estudo de uma rua aí pavimentada, que tivesse um menor fluxo, para se lá. É claro que não é assim do dia para a noite, tem que ser estudado. Mas até o Meco, que é dessa área e conhece bem, até me permita, presidente, até fazer uma pergunta para ele. Seria possível, viável, se todas as escolas se unirem, na verdade, e elas construírem juntas? Seria interessante, mas a concorrência, eles têm, né? A concorrência, a vontade de algumas até que seria interessante, mas não é todas. Então o Detran não tem, elas não vão fazer força para ter, para construir, não vão gastar. A partir do momento que o Detran construa, aí elas são obrigadas a ter a pista delas, daí sim. Porque sem dúvida, na verdade, estão se utilizando um bem público com finalidade particular, isso a gente sabe. Né? Permitam, então, até Vossa Excelência acabou de falar o que eu ia. Porque uma CNH hoje, me corrija, acho que fica em torno de uns R$1.000, mais ou menos, de custo. E essas escolas são particulares, né? São particulares. Então, estão sendo utilizadas em um bem público com uma finalidade particular. Então, lógico, elas estão gerando emprego, estão gerando impostos para o município. Então, mas eu acho assim, que deveria ser encontrada uma solução, de repente, dessa união, né? Uhum. Assim, das escolas, para que não venham ocasionar assim, problemas, transtornos, né? E transtornos que estão ocorrendo aqui hoje. Obrigado. Eu acabei observando, tem uma autoescola nova, não lembro o nome, que está abrindo aqui embaixo. Acho que ela, não sei nem se tá, já iniciou suas atividades, mas está construindo uma pista lá, que já vai amenizar uma parte do fluxo, não sei se é só para moto lá ou para... Só para moto, mas já é algo sim, que vem contra mim. Eu sei porque lá enfrenta aquele prédio lá do Michalak, do hospital, esqueço o nome do hospital. Lá realmente hoje se tornou impossível você passar por lá. Porque a moto é caro, se você passa lá, olha com cara feio, eu já fui chamado a atenção lá, eu e várias pessoas. Então, na verdade, querem usar, use, mas a pista tem que ficar ali para os cidadãos passar por lá. Aquilo é público, aquilo é para o povo usar. Então, isso que eu acho que precisa mesmo. Eu acho que está vendo exagero. E o que o Adir colocou aqui, na verdade, que falta boa vontade, mas a maior boa vontade, acho que é pôr a mão no bolso, né? Isso aí, na verdade, precisa ser visto, isso aqui. A gente, ninguém está pedindo, né? Vão e tirem de lá e deixem em lugar. Não é isso, porque também prestam um serviço. Acho que estão melhorando a qualidade dos nossos motoristas. Mas nós precisamos resolver isso aí, sem dúvida. Vereador, eu acho que quer uma parte. Eu só, porque ali é incrível até, porque é calçamento. Até não atrapalhava a entrada da cidade, porque as pessoas que vêm de Guarapuava, eles pegam a esquerda. Então ali até não atrapalhava. Hoje foi construído o fórum eleitoral. Então já ficou também igual o fórum ali de onde é a baliza. Então, e já existia lá, e não tem outra alternativa. Nós vamos ter que ter um estudo, uma parceria agora com o Mutran, com a prefeitura e as autoescolas, elas querendo ou não essa parceria, essa união, eles vão ter que se adequar. Vão ter que se adequar e vão ter que fazer essa pista, seja onde for, com a ajuda da prefeitura ou com o Mutran participando, para que faça a diferença. Obrigado. Senhor presidente, só as palavras, só gostaria de agradecer a presença das pessoas. Chefe do gabinete, Geninha Montenegro, Rangel lá do cartório, meu pai, a Lucia, a Cleusa, ex-vereador dessa casa, Enetes, meu pai também foi ex-vereador, Torliseu, Camargo, Tião, Ditinho, o Pedro Castelar, enfim, a todos que a imprensa falada, escrita aqui. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 19/2009, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010 a 2013. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 20/2009, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e das outras providências. Única discussão e votação o pedido de informação número 6/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 19/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu pedi aprovação desse projeto e acho até difícil discutir aqui hoje. É um projeto que abrange, que abrange os 4 anos da administração do PPA, né? E nós já discutimos nas comissões ali, por várias vezes, mas eu peço aprovação. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 20/2009. Em discussão. Da mesma forma, senhor presidente. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação, pedido de informação número 6/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara, em discussão. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra. Eu gostaria de pedir aqui a aprovação dos nobres vereadores desse pedido de informação, que diz respeito aqui à questão dos pagamentos dos professores, daquele projeto que foi implantado, que nós aprovamos aqui, e aonde tem, de quanto realmente foi o custo da nossa folha de pagamento aos professores. Então, para que possamos esclarecer e ter a noção, eu peço a aprovação dos senhores vereadores, para que todos nós tenhamos aí o conhecimento. Muito obrigado. Eu me coloco, senhor presidente, favorável a esse pedido de informação do vereador Adir, até porque já fiz aqui até em plenário uma cobrança aqui, ó, ao secretário, ao chefe de gabinete, para que realmente providenciasse, porque eu acho que os professores realmente, alguns não entenderam bem o que significou a questão da implantação do PIS nacional, e houve uma confusão muito grande entre PIS nacional, entre aumento de salário e entre revisão constitucional, em razão das perdas inflacionárias, né? Então eu acho que por parte da administração também não há nenhuma objeção com relação a esse pedido, e me coloco inteiramente favorável, senhor presidente. Eu peço a palavra. Concedida a palavra. Eu também me coloco favorável a esse pedido de informação e também sabendo que eu não sei de que maneira, mas não sei se é esse mês ou no outro, que já foi dito por vereadores da situação até, que esse 5.38 vai ser implantado no pagamento dos professores. Então, eu acho que seria interessante para nós sabermos qual seria a diferença, qual seria o aumento, o impacto, e o resultado que esse mês, ou mais tardar no outro, os professores terão esse aumento. Obrigado, professor. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. É a segunda votação, né? Não tem problema. Em segunda discussão, o projeto de emenda da lei orgânica. Em discussão. No caso, senhor presidente, que na verdade os funcionários públicos terão, na verdade, a revisão a partir de janeiro e não mais maio, como vem sendo, né? Em razão lá do próprio aumento de salário que o Lula vem dando já em janeiro. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Eu agradeço aos nobres vereadores pela aprovação do meu pedido de informação, 6/2009. E também quero agradecer em especial ao meu colega de partido, que muito contribuiu para que tanto este vereador e também o nobre vereador Fabrício que estamos hoje representando o nosso partido PDT, ao Sebastião Eurk, que é o nosso candidato também, que contribuiu para que esteve na época também contribuindo para o nosso partido. Obrigado. Peço palavras. Concedido a palavra, senhor. Voltando só a explicação, senhor presidente, do repúdio, novamente, a esse locutor, é pelo seguinte, ele chamou nós aqui, porque eu fazia time aqui de patotinha. Então envolveu sim essa casa. Então por esse motivo, agradeço o vereador Meco também, que eu pedi esse repúdio a esse locutor, a emissora desse locutor. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais. Agora não posso falar mais agora.